lendo o jornal, no teu signo eu vi. Aguarde as maiores mudanças, yeah. Não sei se é delírio, mas sei que senti que ainda me resta esperança. Te escrevi em papel de seda e depois queimei. A fumaça no ar me disse: esqueça a lógica. Tudo, tudo é impossível, tudo é de razão. Quando é um caso de loucura e mágica. Mágica. E quem precisa de utopia, temos a paixão. Viva Belgia, meu amor, me dê a mão e dê uma chance ao romance, seja como for. E talvez como no passe, você vai ver, tem mágica. Você sempre disse.